Tá me escutando agora? Como assim, muito? Como tá minha voz aí? Tá meio abafada, mas dá pra escutar direito. Ó, peraí. Vamos ver. Deve estar errado alguma coisa aqui. Tá me escutando agora? Agora tô. Agora melhorou. Tá normal? É. O que aconteceu? É que o áudio tava no na webcam, então Ah, tava tá. som ambiente com ruído Ah, é. E aí, como é que tá a webcam? Fazendo vários áudios? e tal. Sabe que eu fui o cara mais ridículo do mundo, né, cara? Por quê? Por causa. Porque aquele dia lá eu tava procurando o drive de um outro webcam, cara. Porque a minha, eu não sei se a minha HD, eu acho que é HD 3000. Eu tava procurando a LX 3000, uma coisa assim, sabe? Era esse mesmo, tava Então. era LX. Só que não, era pra clicar do lado ali. Eu ia pra que é a minha, entendeu? Entendi. Então não era problema de a câmera não ser compatível. É porque eu, idiota, tava colocando outra câmera, entendeu? Saquei. Cara, muito bizarro isso, cara. E eu passei o E aí? dia inteiro fazendo isso, cara. Meu olho tava inchado já tava louco. Fazendo, dando boot no computador, cara. Direto, imagino. Exatamente. Cara, que isso, que isso? Sou um idiota. Deixa só um minutinho aqui que eu tô me chamando. Já volto. Essas últimas semanas, assisti 20 filmes em 3 dias, Puta que pariu. cara. Aproveitando meus últimos dias de férias Não vou chegar a esse e... ponto. É, Mas só nas não, é. férias. Em 12 dias, é, cara, imagina, 3 dias assisti 20 filmes. Assistia muita coisa, cara. Muita coisa. Eu comecei o ano com o Visitor Q, do Takashi Miike, pra você ter uma ideia. O cara é um maluco alucinado e eu comecei com ele o ano, cara. Então foi muito bem, assim. Esse ano... Depois que eu assisti esse filme, eu pensei, esse ano vai. Pô, muito foda. Eu comecei o ano com indicação tua, o Emerson. Foi o Francis Ha. Foi o quê? O Francis Ha. Oh. Ah, é, o Francis Ha. Não, o Emerson não para de falar desse filme. Toda hora indica. Pois assiste Francis Ha, Francis Ha. Eu não, Mas, vou assistir. pois é, mas depois que eu assisti, eu entendi porque que ele ficou tão empolgado com o filme, cara. Ah, é demais, cara. Eu tava lendo. Como assim? O Emerson sabe que eu não tenho muito tempo, então eu assisto alguns filmes assim, bem indicados. No caso, quase ele indica que eu assisto, não vejo tantos filmes, né? Então, nesse tempo que eu não dá pra assistir filmes, eu sempre leio matérias sobre filmes, né? Sites especializados de filmes e tal. E eu vendo. E ultimamente eu tenho ouvido muita. Não sei bem a palavra reclamação, mas é muita discussão sobre os filmes atuais que tá tendo agora cenas de sexo explícito, como Ah, aconteceu sim. em Azul, A Cor Mais Quente, e agora esse. Ninfomaníaca. Exatamente. Eu não. Esse. Azul, A Cor Mais Quente, né? Eu já assisti o filme tal, e uma das reclamações. Curiosamente, né? As reclamações vieram na maioria das feministas e das lésbicas, porque disseram que a cena em si era muito machista, porque elas falaram que o sexo entre mulheres não é tão bruto quanto é apresentado no filme. Ah, que bobeira, que bobeira. Que bobeira. Como se elas fizessem sexo com todas as mulheres para saber o que uma quer, a outra não quer, né? Exatamente. E o que mais assim, eu acho que pessoas perdem o foco, né? Não é porque tem a cena de sexo, mas perde o foco porque é sobre o filme em geral. A galera só se foca numa parte do filme, sabe? Alguma vez que eu falei pro Emerson que o sexo às vezes é tão pecaminoso, né? Porque tudo que é considerado prazeroso, as pessoas condenam. Então, sexo, como é uma coisa assim prazerosa e tal, as pessoas se focam nisso porque justamente é o que é pecaminoso e é que é prazeroso ao mesmo tempo, sabe? Igual com uma pessoa que é viciada em chocolates. É bom, mas todo mundo tenta evitar porque faz mal, é porque engorda, faz isso, mas comer chocolate faz bem. Por que não comer chocolate, né? Ah, É é porque, que além do mais, o ele também, a Hermes, eu já falei pra você, né? É que eu foco muito na parte mais lógica lógica dos filmes, né? A parte técnica também. Eu vejo que muito do filme ele se foca muito nas atividades pessoais da pessoa. Você vê a garota se lambendo quando tá comendo e tal, sabe? É, você, o filme é sempre assim, ele quadra muito o individual, não chega sempre ter uma cena que chega a uma interpretação das duas ao mesmo tempo, mas é mais uma coisa sempre mais individual. E essa cena do filme é uma coisa assim também, é uma coisa bem mais focada. Você vê que a câmera foca quando a mulher tá fazendo sexo oral nela e tal, não vê o conjunto da cena, mas aquela parte que tá o foco mesmo da cena, entendeu? Ele dá um close sempre nessa parte. Sim. Mas sabe o que acontece isso, cara? Tem alguns filmes aí, independentes e tal, de outros países aí, que acabam fazendo mais sucesso do que geralmente esses filmes fazem, entendeu? Então, cara, tem muitos filmes aí que mostram sexo explícito. Muitos, entendeu? Engraçado, eu nunca vi. Mas tem muitos, cara. O próprio Lars von Trier já fez, entendeu? Ele fez aquele Os Idiotas, que foi, acho que foi um dos primeiros filmes aí do Dogma, do movimento, né, Dogma 95, que tem sexo explícito, entendeu? O próprio Gaspar Noé, ele tem curtas-metragens, que nem o Sadomites, que tem sexo explícito, entendeu? Que é até uma propaganda para pro uso de camisinha. Inclusive a camisinha que ele mostra no filme é preta, é muito foda. Cara, e tipo assim, mas tem uns filmes que, tipo, o Azul é a Cor Mais Quente, que acaba soltando pro grande público. Maiores pessoas, os jovens principalmente, isso eu até cheguei a falar pra uma amiga, que principalmente os jovens acabam se interessando por esses filmes aí que causam uma certa polêmica. Aí ele causa polêmica por quê? Por causa do sexo. A pessoa vai assistir pra analisar a cena de 10 minutos de sexo, entendeu? Exato. E acaba esquecendo. Primeiro, acaba a esquecendo de todo o resto. Exatamente, acaba esquecendo de todo o resto. E segundo, não tá preparado pra assistir um filme desse, entendeu? Eu não sou daqueles que acham que o cinema ele é pra um público específico. Mas eu acho que sim, você tem que procurar o que te agrada, entendeu? Uhum. Não correr atrás do que tá sendo falado por causa de cena de sexo ou disso ou aquilo. Não, mas eu não... Não, mas quando você me indicou, eu não fui pela cena de sexo, eu fui porque você me indicou que a história é boa e tal. E essa questão de o cinema para todo mundo, realmente depende do gosto. Você, mesmo quando o filme não é polêmico, você vê que aqui o filme, ele não é indicado também para todo mundo. Um exemplo bastante óbvio é aquele Amor. Michael Haneke. Então, O filme não é um filme para criança, é claro, mas não é um filme polêmico, mas não é um filme para todo mundo. Não é. Foi desse filme que eu escrevi aquela texto pro Cronologia. É como encarar um filme monótono, porque não são filmes para todo mundo. Não. É aquela coisa, cara, tem vários diretores que falam sobre isso, né? Que como o silêncio para uma obra cinematográfica é importante, cara. Entendeu? Você pega filme europeu, filme... Esses dias, cara, eu fiz uma maratona de uma diretora que eu adoro, chamada Dorota, com um sobrenome quase impronunciável. Mas ela fez aí filmes como Eu Existo, Corvos, o Nick. Eu fiz uma... Ela é polonesa, né? Uma diretora polonesa. E ela fala muito sobre criança. A criança em seu mundo. A criança tendo que lidar com o mundo sozinha, entendeu? Porque geralmente ela aborda crianças abandonadas... Ou pela mãe, né? Ou não tem ninguém, enfim. Eu fiz uma maratona dela, cara. Se tem 100 diálogos, é muita coisa os filmes dela, entendeu? Nossa. Porque é muito pouco diálogo, é silêncio, sabe? As pessoas não estão acostumadas. Isso com qualquer arte. As pessoas não estão acostumadas com silêncio, entendeu? E o silêncio é muitas coisas, né, cara? Se você pega a música, por exemplo, se você pega uma música que fica tum tá tá tum tum tá tum tá tá tum tum tá constantemente, a pessoa vai falar, nossa, que música boa pra dançar ou algo do tipo. Agora, se você pega uma música onde o cara ele se arrisca, ele molda ali a letra, a melodia de uma forma diferente, as pessoas não vão gostar, entendeu? Uma pessoa que brinca com a melodia, a arte de se fazer uma música, entendeu? Aí que tá a diferença. Do que você mesmo já deu a diferença. Porque você descobriu, ou você notou, que essa diretora, ela se foca no silêncio, tem poucas, tem poucas frases, mas tem muita gente que se torna muito mais esse brainstorm, sabe? Uma coisa meio popular, assim, se faz de cinéfilo só porque viu. Um diretor perfeito para declarar essa ideia é Quentin Tarantino. Pera aí, só um minuto, o Matheus vai Ah, tá. saindo aí. Tô indo, Alô, Matheus. terminou Oi. o download. Beleza. Se vocês estiverem online, a gente bate um papo mais tarde, mais perto assim da hora Ah. da cerimônia. Vocês acham? Beleza. Ah, tranquilo, beleza. Mas que Pode horas ser. será a cerimônia? Vai ser 10 horas. 10 horas, né? Começa 10 horas o. Aqui, 10 horas aqui no Brasil. Começa lá, eles entraram no. Começa 11 horas mesmo, né? Ah, tá. O Entendi. festival mesmo. Mas, então, eu vou tentar acompanhar e conversar com vocês ao mesmo tempo, então. Beleza. Mas, Matheus, bom filme pra você, cara. Pô, E, valeu, hein? bom, sinceramente, esse filme aí já entrou pro meu coração, cara. Tomara que te toque também, de alguma Eu vou forma. assistir esse e vou assistir o Blue Jasmine também, Pô, que eu pensei que eu fascinante. tava enrolando, hein? De qual filme? É Francis Ha? Não, Não, é Blue o Jasmine. Her e o Ah. Blue Jasmine. Ah, tá. Blue Jasmine. Pô, bom filme então, hein? Depois eu quero ouvir sua opinião sobre eles. Valeu. Falou. Até mais. Falou. Valeu, cara. Abraço. Oi. Opa, e aí? Ah. Mas é que tipo assim, cara, eu sou um apaixonado pela rua, entendeu? Adoro a Uhum. rua, sabe? Adoro. Mas quando você tem responsabilidade, sabe, de ir pra, se você tá de boa, sabe, pode ficar vagando por aí, é uma coisa, entendeu? Aí sim você tem liberdade para adorar. Mas se você tem responsabilidade, você tem emprego para isso, você tem que aturar patrão chato, né? Você tem que aturar falatório de colega de trabalho. Aí sim você tem que pegar 3 horas, ficar 6 horas na rua, aí é muito complicado, não? Aí tá, eu pelo menos disse um lado bom. Meu chefe é legal pra caramba e não tem esse falatório no meu trabalho. Eu vivo. Verdade, eu tô. É, O prédio que eu minha empresa. Assim, eu sou terceirizado, né? Então, a empresa que eu presto serviço tá em obras, o prédio principal. Então, eu fico numa sala alugada longe do prédio principal. E tem só 5 pessoas na sala. E outras 5 pessoas eu não tenho contato porque não são da minha equipe. Entendeu? Então, mal falo, é silêncio absoluto. Eu quando saio, eu tranco a sala, entendeu? Melhor coisa que tem. Ah, é fabuloso. É. Isso que dá, né? Você saber mexer em computador é foda. Essa é a melhor coisa do meu trabalho, cara, pra ter É. certeza. E da fase que eu Se bem que gosto. eu não conseguiria, sabe? Eu não conseguiria. Eu, sinceramente, quando eu saí do ensino médio, cara, isso no ano passado, né? Não, no ano passado não, no retrasado. Cara, eu fiquei muito perdido, assim, sabe? É aquela coisa de você ter algo dentro de você, mas não saber onde colocar, entendeu? Já diria lá o cara do Magnolia, né? Que eu tenho muito amor para dar, só não sei onde colocar. É basicamente Ah. isso, cara. Eu fiquei muito perdido, assim. Muito mesmo, sabe? Coisa de. Cara, não sei, sabe? Eu tava beirando a depressão, assim. N não pelo fato de ter medo de enfrentar o futuro, entendeu? Pelo fato de ser real, entendeu? De ver a realidade, sabe? De que a gente tá perdido. A gente não tem, sabe, o que fazer. Até quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não sabe o que quer fazer mesmo, entendeu? A nossas os caminhos da nossa vida, o que a gente escolhe pra gente é muito relativo, cara. É muito assim, eu acho que a gente tem é ciclo, né? A nossa vida é um ciclo, entendeu? Sim. Agora você tá dizendo que chegou a sua vez de sair daí, beleza. Mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, você pode querer mudar novamente. Você pode conhecer alguém que você vai morar com essa pessoa, entendeu? Então é muito relativo o que você quer para sua vida, entendeu? Planos, sabe? Planos é muito, muito relativo, sabe? Eu sei. Você sabe como tudo começou a dar certo pra mim? Porque eu sou o no nosso maior erro. Eu achei que é tudo ao mesmo tempo. Eu achei que é várias coisas ao mesmo tempo, que tudo quase tá saindo ao mesmo tempo. Eu criei focos, né? Pra. Tipo assim, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tal, queria me focar nisso, aquilo, tal. E quando eu peguei uma planilha e falei assim, esse ano eu vou fazer isso, isso, assado, começou a dar certo tudo, entendeu? E são duas coisas que eu esse ano quero dar foco, que é emagrecer e dar mais atenção a todos os sites que agora eu participo. Bacana, bacana. Não, é exatamente isso, assim. Eu acho que o próprio site que você fala é uma consequência do você estar bem e você querer ter superado alguma coisa e ter essa coisa para dizer, entendeu? Ter algo para falar, né? Isso. Mas sim, pô, desejo tudo de bom aí nessa nova etapa da Não, não. sua vida. Você Obrigado. sabe que eu sou uma pessoa que admiro muito, né? Gosto muito de história, me identifico muito também, assim, de certa forma, sabe? Algumas pessoas eu me identifico muito. Às vezes eu nem entendo realmente tudo que ela passa na vida, e eu acho que não é para se entender também, né? É, porque cada um sabe. Porque você nunca vai ter de fato, né? Porque você tem seus problemas, você passa por algo parecido com o que eu passo, mas nunca vai saber 100% do que eu passo, do que você passa. Apesar de você falar tudo que. Exatamente, exatamente. É que eu sou muito aberto, né? Eu falo mesmo, assim. Não tenho problema com isso, entendeu? Só que, cara, é a mesma coisa do cinema, né? Às vezes chega uma pessoa pra mim e fala. Porque, né, eu escrevo em tal lugar, já participei de alguns podcasts e tal. Então acaba tendo um retorno de mais pessoas, né? Até às vezes eu me impressiono com isso, com o poder que a gente tem pra de chegar a mensagem e tal, né? Aí já chegaram gente falando assim, né? Que gostava de cinema alternativo e tal. E eu sempre teimo em dizer que eu conheço essas pessoas, entendeu? Se a pessoa gosta aí de algum, determinados filmes, se gosta de conversar sobre, eu sempre digo que eu conheço essa pessoa. Não, não preciso saber nada da vida dela, entendeu? Mas a gente pode julgar, eu não diria nem julgar, a gente pode. Nossa, me foge a palavra, eu vou usar classificar, né? Última opção. Mas você entendeu, né? A gente classifica o caráter da pessoa, sabe? O que ela tem dentro de si guardada, mesmo que ela não mostre isso, pelo que ela gosta, pelo que ela ama, entendeu? Pelo silêncio. Volta de novo o negócio que a gente tava falando, né? Pelo silêncio. Às vezes o silêncio fala muito, cara. Entendeu? Sim, é verdade. Eu posso conversar com uma pessoa assim, eu não vou ter a liberdade de falar tudo que eu penso sobre ela e sobre as atitudes dela, sobre insegurança. Outras pessoas não, outras pessoas você não é, pode não ser tão próximo, mas você tem um certo carinho, um certo cuidado, assim, uma certa vontade de ver a pessoa bem, entendeu? Então Sim. isso, quando isso acontece é muito interessante, cara, muito interessante. É uma coisa que eu gosto muito, assim. Talvez por ser muito observador, né? Até falei pra você. Quando a gente se encontrar, você vai ver. Passar uma hora comigo, você vai ver que eu observo demais as pessoas, entendeu? Sim. Não sei, já reparei já. Já reparou. A única coisa que... O que mudaria é que eu sou mais freak, mais neurótico, ao vivo. Imagino. Tem certas pessoas que têm minha atenção, a maioria das pessoas não tem. Né, sei lá, é o que eu disse pra você, cara. Eu adoro pessoa, adoro, mas eu não admiro a atitude dela, sabe? Quase igual mesmo. Né, esse ano terminou, né? Foi meu primeiro ano, meu primeiro meu, primeiro meses, né? Trabalhando com pessoas, dando aula, né? Lidando com o jovem. Não sei. E, cara, quando terminou assim, eu virei pra uma amiga. Que ela é uma professora mais velha e tal, mas, porra, minha amiga mesmo, assim. Eu falei: olha, meu futuro vai ser educador. Vai ser educador, sabe? Não importa se seja na escola ou na rua, entendeu? Isso foi a primeira coisa que eu falei, porque não é uma coisa de você necessitar do lugar ali, entendeu? Eu não quero ser professor apenas da escola, eu quero ser professor da vida, entendeu? Não que eu queira ensinar as pessoas, não, eu quero compartilhar. Eu quero aprender, principalmente. Principalmente aprender, entendeu? Eu sou. Cara, o que você aprende com os jovens é uma coisa fascinante, assim. Todo o conteúdo que você tira, sabe? A conversa que você tem é uma coisa impressionante. Eu sou apaixonado pelo jovem também. Adoro o jovem. Eu gosto de conversar com pessoas velhas. Não sei por quê. Eu acho porque as pessoas mais velhas são mais maduras. Ah, claro, Como. claro, claro. Porque eu sinto que eu nasci na época errada, cara. Porque eu não tenho cabeça dos jovens da minha idade hoje. Eu não gosto de balada. Eu não gosto de usar drogas. Até tento beber, mas só que. Não tenho alma de bêbado, não adianta. Não, é exatamente. Eu já me perdi muito nisso aí, cara. De não, entre aspas, não estou no lugar certo, sabe? Não nasci no tempo certo. Enfim, eu acho que eu parei um pouco com isso. Eu consegui parar um pouco. Depois de ficar muito mal mesmo, assim. Por, não tá normal, não tá no encaixe. Mas beleza, é coisa que acontece, eu acho que todo mundo passa por isso. Eu não sou normal, né? As pessoas que têm algo a mais assim, a oferecer sempre passam por isso. Não que a gente seja melhor, né? No nosso caso aqui, não que a gente seja melhor ou pior, mas diferente eu tenho certeza que a gente é. Ah, com certeza, nós dois, com certeza. Né? Interessante. Com certeza, cara, com certeza, cara. Que a gente consegue. A gente, assim. A gente consegue ver coisas e outras pessoas que as pessoas não conseguem ver, né? Deve ser por isso também. Sim, sim. E é raro encontrar alguém assim, cara. Sabe? Tipo, você conversa com algumas pessoas, mas você percebe que elas não entendem isso, entendeu? Não enxergam assim do mesmo jeito que você enxerga as coisas, entendeu? Não é sinistro, assim. Muito sinistro. É, qualquer relação que você tenha, seja, né, uma relação amorosa, uma relação amigo, né? Que não deixa de ser uma relação extremamente forte, até mais do que uma relação amorosa. Mas, cara, é impressionante, assim, essa coisa do... Você procura alguém que enxerga a vida da mesma maneira que você, entendeu? Por isso que é tão difícil se relacionar, né? Vou atender o telefone aqui, rapidinho. Vai lá, tranquilo. Alô? Oi, vó. Oi? Tem, tudo aqui. A minha mãe tá aqui já, né? Já veio já. Não demorou, não. Não, imagina. É. Não, mas hoje a gente acordou tarde também. Era coisa de 10 horas, 11 horas, você tá acordando. No... É. Não, eu falei pra ela lá. Não, mas tá tudo certinho aqui. Tem... Tá tudo ali. Tá bom? Tchau, vó. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tô de volta. É, como tava falando? Tava falando da vida. Tava falando de sentimento, cara. Só o que eu falo é isso. Só o que eu falo é vida e sentimento. É verdade. Eu pareço uma menininha. Nada, o... Não é, porque tem... mulheres também não falam disso. Não. É, mulheres não. As pessoas hoje em dia estão muito... Pessoas estão muito smartphones, sabe? É, porque tá muito visual, muito status e tal. E é uma coisa curiosa desse negócio de status aqui, que eu percebi em São Paulo, aqui no Rio. É difícil você saber quem é, depende da área também, né? Se for na parte mais chica da cidade, é claro. Tu vê muito aqui, pobre rico usa a mesma vestimenta, sandália, bermuda e camiseta. Sandália havaiana e tal. Em São Paulo não, é diferente. As pessoas, quando tem dinheiro, elas realmente demonstram que tem dinheiro. Elas usam celulares mais caros, usam roupas mais caras. E as pessoas que não têm esse status, né? Não dá pra ver que as roupas são mais simplórias e tal. Não tem um celular top, então não tem um iPhone pra carregar e tal. E foi uma coisa que eu notei em São Paulo, porque aqui no Rio, até no trem, você vê nego usando o iPhone. Nossa. Tipo assim, o cara tem uma casa pra morar, mas tem um telefone da moda. Pague 32 vezes igual um carro, né? Faz financiamento de um celular e tem um celular da moda. Nossa. É assim, aqui é comum isso. O pessoal gosta de ostentar aquilo que não pode ostentar. É, cara. Muito bizarro, né? O pessoal hoje é muito dependente. Engraçado, porque o Her, esse filme que eu indiquei pra você aí, com o Joaquin Phoenix, fala exatamente disso, cara. Assiste o trailer pra você ver. Você assistiu? Chegou a assistir ou não? Não, mas já tá baixando. Impressionantemente, assim, direta ou indiretamente, fala exatamente disso que a gente tá conversando. É engraçado, pela capa dá pra imaginar que é uma outra coisa totalmente diferente do filme. É, parece que eu imaginei que fosse a história de um travesti, de uma mulher que mudou de sexo, uma transexual. Nossa. Pela capa, sério, eu achei que fosse isso. Caramba, não, ele fala exatamente disso que você tava falando aí, cara. Dessa questão aí do. Pessoas de smartphones. Das pessoas isoladas, né? Cada um isolado no seu canto. Isso é um assunto muito, muito relevante, cara. Qual é a nossa necessidade hoje de se isolar cada um no seu canto, né, cara? Vejo isso pessoas de todas as idades, cara. Ultimamente, hoje, pessoas aí que nunca imaginaria que tivesse acesso um dia à internet, a Facebook, enfim, tá tendo e muito bizarro, cara, muito estranho. A nossa necessidade hoje em dia de se isolar para se juntar. Esquisito, né? A gente se isola para se conectar, entendeu? Impressionante. No mesmo tempo que eu estou isolado aqui no meu quarto conversando contigo, eu estou me unindo a você do outro lado do Brasil, praticamente. E a gente está conversando como se fosse próximo. Então a gente está longe, sozinho e próximo ao mesmo tempo. Maluquice, cara. É muito doido. É a maldita globalização, né? Exatamente. Exatamente. Não pode as coisas. É o que eu falo, né? Porque às vezes, hoje em dia, quando você é conectado, você tem mais chance de encontrar pessoas que parecem mais do que com você. De uma forma é bom, de outra forma também é ruim, porque as pessoas, né, tendem a não ser mais compreensíveis com a diferença. É. Tipo assim, como dizer, eu tenho amigos que eu poderia considerar favelados. Tipo favelado, não porque seja de favela, mas tipo assim, um preconceito rola, né? Que a gente escuta pagode, funk, sabe? Então já falo algo que é favelado, não cristão de favelado de verdade. Eu tenho amigos assim, mas são ótimas pessoas, entendeu? Então quem se torna muito assim, independente de comunicar com pessoas iguais, se torna muito intolerante às diferenças. Você tem que aceitar o diferente, né? Existe muito hoje em dia essa coisa do que eu faço é o mais é o certo, né, se fazer e tal. Cara, impressionante. Você vê menininha no Facebook. Quer ver? Eu vou pegar uma aqui só pra dar um exemplo, né? Não vou citar o nome, porque daí eu já acho sacanagem, né? Que você vai procurar e vai ficar vendo isso também. Não, cara, mas tipo, tem uma menina aqui que ela posta assim, sei lá, quem me beijaria curte. Sabe? Você curtia ali se você beijaria a menina. Tipo assim, ela posta isso. E é nova, entendeu? Tem coisa de 13 anos e é bonitinha assim e tal. Sabe? Você sabe que eu tenho uma atração por novinha, né, cara? Mas em cabeça não dá, né? Eu tenho 180 anos, né? No mínimo. Mas ela é bonitinha e tal, sabe? E faz uma coisa dessa, cara. Como que tá distribuído hoje em dia, entendeu? Essa coisa E esses dias eu vi ela. Ela é uma menina que eu conversava, assim, tal, sabe? Sem segundas intenções nenhuma, assim. Nem amizade. Conversar por conversar. Nem sei como que encontrei essa menina aí. Mas aí ela tava falando que alguém. Ela tava passando na rua. E alguém falou que ela era a maior famosa no Facebook. Por causa das fotos que ela colocava, sabe? Sempre se exibindo, entendeu? Então, cara, é impressionante, assim. O que é engraçado nisso, que eu li hoje, sobre uma matéria super interessante sobre os prostíbulos, né, na Roma Antiga. É que lá existia prostíbulos que tinham garotos, crianças e garotas que já trabalhavam com isso. E que essa parada de questão sexual, questão do crianças e tal, surgiu com o cristianismo, com a religião. Tipo assim, que antes é tudo que hoje a igreja fala que é pecado, era normal na Grécia Antiga. Claro, claro. É normal, então, né? Não existia. Então, é normal, mas só que não existia essa influência da igreja. Então, foi como eu digo, tudo que é considerado prazeroso é condenado pela igreja. Aquela é a teoria, porque você não pode ter prazer maior do que ter Jesus ou Deus no seu coração. Esse prazer maior, essa é a ideia da igreja. Então, tudo que é prazeroso é condenado. Verdade. Você tem que... cara, eu sou alucinado pelo Gaspar Noé, por exemplo, né? Já até falei dele hoje aqui. E o cara fala, não sei se você assistiu bastante filme dele, né? Eu indiquei todos pra você Cara, assistir, né? aquilo, eu não sei o nome, mas provavelmente eu devo ter assistido algum, com Não, certeza. mas tem um lá, um específico, que é o Sozinho Contra Todos, né? Que tem um açougueiro que é apaixonado pela filha dele, né? Incesto, né? Ele Acho fala que eu já sobre vi esse filme. o incesto. Qual o nome do filme? Sozinho Contra É, Todos. Sozinhos contra Todos. É. E, cara, eu sou muito aberto para esses temas, assim, entendeu? Ah, sim, Até esses claro. dias, cara, esses dias aí, eu tô conversando muito com o Maurício Saldanha, né? Há muito tempo já. Verdade, cara, Desde quando a gente comenta gravou. sobre minha pessoa. Desde quando a gente gravou lá sobre Todd Solondz, cara, foi amor à primeira vista, assim. Inclusive, esses dias aí eu pedi ele casamento. Mas, cara, a gente tá conversando sobre tudo que é relacionado a isso, né? Essa coisa polêmica, a sociedade que vira a cara e coisas tão banais, sabe? E ele falou uma coisa interessante, assim, que na hora eu achei engraçado. Ele falou que estranha ele o fato de não ter. É, de não ter mais pai comendo filho, filho comendo mãe e assim por diante, entendeu? Porque é uma coisa Ele tão estranha natural. isso. É, ele estranha o fato de não ter tanto, entendeu? Porque a conversa foi essa, entendeu? A conversa foi essa sobre a nossa essência, sabe? A essência do ser humano. A essência do ser humano é isso, cara, entendeu? A gente é carne, sabe? O que prevalece é um negócio chamado amor. E amor tem muita gente hoje em dia, a religião, né? Exatamente, religião. Políticos, enfim, falando, né, achando que sabe alguma coisa sobre o amor, e ninguém sabe o que é o amor, entendeu? E o amor, ele pode vir dos lugares mais estranhos que existe, sabe? Da forma mais estranha que existe. Então o que vale mesmo é isso, cara. O que vale é essa demonstração, sabe? A nossa essência é essa. A gente ama, entendeu? A gente é sincero. O que destrói as coisas é a sociedade, entendeu? É a máscara que se cria pra tampar certas coisas. Tipo, sexo não existe, por exemplo. Entendeu? É, então, são coisas assim que é para ser escondidas. Elas nascem para se esconder a nossa essência. Então, quando você fala, por exemplo, você que é uma pessoa que compreende isso, né? É, você fala que não gosta de pessoas, você, na minha opinião, tá? Você tá precipitado, assim. É uma colocação errada, porque você ama pessoas. Entendeu? O que você não gosta é a máscara criada para as pessoas, pelas pessoas, para que as pessoas finjam ser normais, entendeu? Quando na verdade o mundo não é normal. A gente sabe que não é normal, entendeu? Não, não é normal. Uma família, ela não é feliz. Não existe uma família feliz, entendeu? Não existe. Não existe a pessoa perfeita. Não existe o cara que vai ter tudo na vida, vai ter amor dos pais, amor dos amigos, amor de qualquer coisa. Não existe, cara. Não existe uma pessoa completa. Existe a forma. O que te deixa completo não é você estar completo. É você lidar com as ausências da sua vida para que essas ausências você cresça através delas, entendeu? Você cresça através das Ah, ausências, entendeu? Então é mais ou menos assim, cara. verdade. As ausências que faz a gente mesmo amadurecer muitas coisas. Que Exatamente. nem antes. Eu não sei o que eu faço da minha personalidade, que é o seguinte, tem algumas pessoas que eu conheço ao longo da vida, como todo mundo, que realmente, não no sentido literal da palavra, mas que amam ao extremo, e pessoas que me odeiam ao extremo. Eu não sei por que isso acontece muito comigo. Tipo assim, me dou super bem com você, com o Emerson, com você, com o Ra, com o Tanaka. Mas eu tive vários conflitos com o Hugo. Entendeu? E sem motivos. Eu não sei que ponto que eu erro. Eu não sei o ponto que eu erro que faz as pessoas me odiarem tanto ou me amarem tanto. É, cara, é que não tem meio termo. É um negócio que não tem meio termo, entendeu? Não existe meio termo. Ou a pessoa gosta de você, ou a pessoa não gosta. Vai ser assim para sempre, entendeu? Não existe meio termo. Não existe mais ou menos, entendeu? Existe a indiferença, mas mesmo assim, a indiferença é você ser indiferente, você ser imparcial sobre a sua. Você não dá opinião sobre a pessoa, você nem se mistura muito, mas não é nem não gostar e gostar, entendeu? Não existe meio termo para isso, sabe? Ou você dá certo com a pessoa ou não. tem alguma coisa que nos liga, que é muito mais poderoso do que, ah, eu não gosto de você porque alguma coisa, ah, eu não gosto de você porque outra coisa, entendeu? A gente tá conectado, entendeu? A gente conhece todo mundo, cara. A gente conhece todo mundo. O mundo, o mundo é nosso, entendeu? O mundo é nosso, as pessoas são irmãos. É todo mundo irmão aqui, entendeu? É todo mundo a mesma coisa, né? E quando uma pessoa fala que... E quando não dá certo, cara, quando alguma coisa acontece e a pessoa não se bica uma com a outra, não é porque você é uma pessoa ruim, uma pessoa que não está preparada para alguma coisa. É porque a outra pessoa se deixou tomar pela ambição, pelo poder, pela não sei, cara, sabe? Eu acho isso, entendeu? Eu acho isso. Acho que se você não se dá bem com alguma pessoa... É porque essa pessoa não tá bem com ela mesma. Ou você não tá bem com você mesmo, entendeu? Isso é pra tudo na vida, assim. Eu acho que não há uma pessoa que queira te afetar, entendeu? Entendi. Ah, eu vou afetar ele porque eu não fui com a cara dele. Eu vou afetar ele porque no momento eu não estou bem comigo mesmo. Então eu vou fazer coisas inúteis pra provar que eu tô bem. E, cara, quando chegou um certo momento eu pensei, eu já tinha nítida ideia, assim, a ideia nítida na minha cabeça que não tava legal. Pra continuar, e pra conversar com aquelas pessoas. Eu não posso entregar quem eu sou e eu não consigo falar de cinema sem me entregar, entendeu? Cinema é entrega, eu me entrego pra falar de cinema. Eu não consigo me entregar pra falar de cinema com alguma pessoa que não tá afim de falar sobre o amor, sobre sensibilidade, sobre carinho, sobre afeto, entendeu? Uma pessoa que não acredita no amor, cara, não acredita, não acredita, não é válido pra mim, entendeu? Eu descarto isso, cara. Descarto. Já disse pra você, tem gente que consegue falar, eu acredito no amor. Tem algumas pessoas que não conseguem, entendeu? Elas guardam isso dentro delas, sabe? Então, até essas pessoas eu admiro. Agora, uma pessoa que fala que não acredita, cara, entendeu? Não é pra mim um lugar desse, entendeu? Foi como tu falou agora, não preciso de ninguém pra poder fazer minha própria. Enfim, não sei a palavra certa, mas se adaptar à situação, é carreira. No podcast, sabe? Pra ser ter sucesso, assim, no podcast. É porque eu fui atrás de novos contatos, eu consegui. Eu não tenho tanto carisma quanto tem você e o Tanaka, né? Pra conseguir contatos, mas eu consegui novas pessoas pra poder gravar. Já gravei com outras pessoas e tal. Ah, eu não sei onde você tirou carisma da minha parte, porque. Eu gostei, pô. Não, eu não tenho carisma nenhum, assim. Não vejo eu com carisma e com habilidade pra fazer contato. Sei lá. Cara, sinceramente, assim, eu não tenho habilidade em falar ou escrever sobre cinema, entendeu? O que eu faço é desabafar, simplesmente, entendeu? Até a edição, se você pegar a edição do Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, cara, é um desabafo, entendeu? A gente acaba de falar coisas ali e sobe alguma música que tem a ver com o que a gente tá falando, entendeu? Então foi escolher a dedo, assim, a dedo, sabe? Então, não acho uma edição boa. Eu acho uma edição que é um desabafo. É sincera. Uma coisa sincera. Então, não existe assim, vou escrever sobre cinema. Não existe eu vou escrever sobre cinema. Não existe eu vou fazer uma resenha ou eu vou fazer uma crítica. Não existe isso. Existe você desabafar. Você se entregar pra falar sobre cinema. Porque você não tá falando sobre cinema, você tá falando sobre vida. Entendeu? O cara que fala só sobre cinema, não leio. Sinceramente, eu não leio. Porque não acho que merece a minha atenção. Eu não quero aprender cinema, eu quero aprender vida. Através do cinema. Entendeu? Verdade. Porque cinema, quando... Tipo assim, é arte, né? Então, arte, pra ter arte, precisa ter emoção. Então, pessoa que... se vive só de cinema, ou seja, não tem suas próprias emoções, né? Não é viva, por assim dizer. Exatamente. A pessoa... eu nunca fui de números, cara. Assim, nunca pensei em números pra cinema, sabe? Eu comecei com cinema, junto com alguns amigos e tal, e sempre tinha enrolava essa coisa, né? De, assistir tantos filmes e tal. Assistir tal quantidade de filmes. Cara, eu nunca pensei que a quantidade é o que te faz entender cinema. Entender entre aspas, né? Eu passei desde os meus 13 anos, cara, até agora, recentemente aí, passei 5 anos... assistindo coisa de 500 filmes por ano. Isso dá muito filme, né? Muito, cara, filme com mesmo. Certeza. Muita coisa, cara. A minha vida foi assistir filme. Mais da metade da minha vida foi assistir filme. E cara, isso não é. A pessoa pode assistir 500 filmes por ano. Só ficar ali naquela coisa ali. Ficar nos mais conhecidos, nos filmes da Globo, né? E não acho ruim também, mas fica só nisso. Eu não, eu me dei o trabalho de ver mais coisas, sabe? De ver outros países, não. O que eu sou hoje, a ideia que eu tenho, é o cinema que implantou na minha cabeça, entendeu? Eu sou o cinema. Hoje em dia, eu digo, eu sou o cinema. Todo o meu futuro, se é que vai ser bom ou ruim, isso eu não sei, entendeu? Aonde quer que eu esteja, cara. Quem eu sou hoje é culpa do cinema. É culpa do cinema. E o cinema não é nada mais, nada menos que vida, né? Então é culpa disso. É culpa das pessoas que me influenciaram a gostar de cinema. É culpa das pessoas que me ensinaram a como não tratar alguém. Entendeu? Até as pessoas que eu não gosto que passaram pela minha vida me ensinaram alguma coisa, sabe? Eu sempre tenho Ah, eu isso, sei. sempre. Não Você é. tem que aprender, sabe? As situações que você passa na sua vida não é porque você é, ah, eu sofro, eu sou amaldiçoado, ou quem acredita, Deus não gosta de mim, entendeu? Não, não Eu é não gosto isso, cara, não é de Deus. isso. Se você passa por alguma coisa na sua vida, seja o que for, seja o que for, seja a questão de violência, a questão de alguma coisa mais, que parte mais para o relacionamento, para o sentimento, ou que seja o próprio vício, entendeu? Eu não acho que seja uma coisa ruim. Você não é um amaldiçoado, você é um abençoado, cara. Porque é a tua chance. Tô parecendo um pastor agora, né? É a tua chance de fazer o diferencial. É de mostrar para as pessoas a diferença, entendeu? Poder ajudar as pessoas, poder ajudar elas a sair de certos problemas, entendeu? Passar adiante o que você é, o que você aprendeu sobre as dificuldades, sabe? Então, eu acho basicamente isso, assim. É aquela coisa do Lost, né, cara? É, Eu sei. toda maldição é uma bênção. E toda bênção é uma maldição, entendeu? Não há, assim. O pessoal lá, né, o Jack, John Locke e tal, caiu na ilha. Beleza, é uma maldição? Será? Ou pode ser uma bênção? Você teve a oportunidade de cair na ilha, deixar tudo para trás, se despedir de preconceito, porque você, afinal, você tá igual a todo mundo ali, né? E você tem a oportunidade de enxergar a sua vida de uma maneira diferente, sabe? Como que seria a Sim. minha vida se eu não tiver nada, sabe? Se eu não tiver nada, se eu só tiver pessoas do meu lado. Se eu tiver que confiar num cara em que a ideia dele é totalmente diferente da minha, onde a minha ideia é a fé e a dele é a ciência, entendeu? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com o diferente, entendeu? Como que você aprende a lidar com isso? Primeiro que você não aprende, mas você sempre vai tentando, né, aos pouquinhos. E para você tentar aos pouquinhos, você tem que passar por coisas, sabe? A dificuldade te faz fazer isso, sabe? Te vai superar. Superando, você aprende. Não, sei, é verdade. A gente não. Uma coisa que eu aprendi, foi a primeira vez que eu aprendi uma lição por minha conta própria. Eu percebi isso, que por mais a gente envelheça, a gente sofra, a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa inacreditável. A experiência da vida é um tapa na cara diário. Impressionante isso. Exatamente. Não, total, total. É a experiência que você tem, cara. É a única coisa que você leva. Você leva para onde for, não? A nossa busca aqui na Terra, se é que existe uma, é nos imortalizar. A gente busca se imortalizar, entendeu? Eu quero me imortalizar. Algumas pessoas, elas criam músicas, outras poesias, outras fazem cinema, outras tiram fotos, né? Outras têm filhos, né? E é isso aí, a vida é isso aí. Você tem que sentir as coisas, cara. Você tem que amar as pessoas, não as admirar, porque admirando você vai ser igual, e igual nenhum ser humano é igual, sabe? E você tem que passar isso adiante. Se você tem um ponto de vista que é diferente de muitos outros pontos de vista, você tem que passar pelo menos o seu um pouco diferente. Você tem que aprender a inspirar, entendeu? E falar também foda-se para aqueles que não gostam de você. Não, mas é, hoje aprendi a ligar o foda-se. Exatamente. Hoje teve gente de trabalho que não gosta de mim, eu ficava muito bolado com isso, né? Mas eu falei, foda-se, são pessoas que não fazem importância na minha vida, não é no meu convívio diário, não tem uma. Assim, não fazem parte da minha vida, não são importantes. Realmente, eu já liguei muito foda-se, aprendi a ligar muito foda-se. É Ligar o foda-se irrelevante, é a é melhor coisa que tem. irrelevante, irrelevante. Cara, Sim. o podcast que a gente gravou sobre o Brilho Eterno, cara, teve muito download. Eu fico pensando nisso Teve? porque, cara, eu coloquei num site lá para colocar no blog, né? No Cronologia do Acaso. O podcast já tinha sido lançado no Crossover Digital. Sim. Cara, no blog tem muito download. No blog. Entendeu? Então, Caramba. é impressionante, né? Porque ele já tinha sido lançado. Ele é antigo, entendeu? Mas sempre eu estou vendo download lá. Tá fazendo download. E o número foi alto no blog, entendeu? Se o número foi alto no blog, imagina antes, quando ele foi lançado mesmo. Entendeu? É, referência não deve ter como saber, né? O É, não é. tem. Não tem porque eu também perguntei nada e tal. Mas o acesso foi muito grande, assim. E pra mim foi surpreendente aquilo. No meu ponto de vista, assim, tem poucas pessoas interessadas e tal, né? É inocente da minha parte. Mas É, eu né? fico Isso ele feliz, eu fico pensa feliz porque a que. mensagem chegou, entendeu? A mensagem chegou. Eu falei sem parar. Eu acho que foi a gravação que eu mais me achei insuportável. Mas aquilo ali eu tinha que falar, entendeu? Não, Eu tinha tenho um meio termo. problema. Eu tenho um problema. Toda a participação que eu. Toda a gravação que eu participo, eu não consigo escutar até o final. Não consigo. Eu tenho uma coisa que eu não gosto da minha voz. Então, eu não consigo escutar até o final. Vários podcasts que eu participo, eu nunca escutei até o final. Não consigo. Oh, Não mas que consigo. pena, cara. Então você não escutou o do Brilho Eterno, então? Cara, eu escutei, mas não até o final. Não consigo. Nossa. Eu fico com vergonha da minha voz. Eu consigo, vai, eu fico assim, meu Deus, tá na internet, o mundo inteiro vai ver isso, meu Deus. Eu fico muito assim. E nem aquela, a única que eu consegui suportar até o final foi aquela conversa que a gente teve. Eu e você só, indicação de filmes, quando eu indiquei o som ao redor. Foi a única que eu consegui escutar até o final. Cara, eu percebi uma coisa assim, ó. No seu caso, todas as vezes que a gente ligou o microfone e começou a falar, seja antes da gravação mesmo, agora, nossa, perfeito, né? Eu tava tentando achar um exemplo, né? Mas agora, nesse exato momento, você tá muito mais fluido, sabe? Sem se preocupar em ler alguma coisa, em tentar passar a informação correta. E tá saindo muito mais natural do que se estivesse gravando, entendeu? Aí me faz pensar assim, o que é podcast, cara? O que é podcast? Por que que a pessoa coloca um áudio no ouvido sobre outra pessoa conversando sobre alguma coisa? Entendeu? Por que que tem essa conexão da pessoa achar que essa coisa de você tá falando pra ela, de vocês estão conversando juntos, sabe? Então é isso, é uma conversa. Uma conversa. As pessoas gostam de ouvir conversas sobre o que elas gostam, entendeu? Então por isso que eu digo que se você tem um microfone, a gente tava falando do Matheus lá. Se você tem um microfone, qualquer que seja, se você tem vontade de falar sobre alguma coisa que você gosta, seja cinema ou não, fala. Entendeu? Arruma um lugar para falar. Se a internet tá aí hoje em dia fazendo estrago na cabeça das pessoas, das menininhas aí de 13, 14 anos, então que sirva para alguma coisa, entendeu? Que sirva para alguma coisa, que você passe adiante, você consiga passar adiante, né? Então, independente assim, eu acho que e eu pensei muito em formato. Eu até falava pra você, né? Que formato que eu poderia fazer, cara? Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu nunca achei, cara. Eu nunca achei alguma coisa que eu gostasse, realmente. Talvez pela falta de coragem de começar a conversar, seja pelo Skype ou aqui em casa mesmo, na rua, né? Alguma coisa assim, sei lá. Chamar algum amigo aqui em casa e começar a conversar com ele. Qualquer assunto. E gravar isso. Eu acho que seria uma coisa interessante, sim, sabe? Mas eu acho que a conversa natural sobre algum assunto natural, sobre a tua vida, sobre teu pensamento, assim, sem precisar de pauta ou algo do tipo, é muito mais interessante. E é um formato que eu gosto bastante, assim. Não vou continuar nisso. Eu não pretendo, assim, continuar com podcast, em sequência, sabe? Aquela coisa quase que Sim. profissional, entendeu? Não, também não. Eu levo isso como uma forma de, assim, sei lá, de dar minha opinião, sabe? De dizer, olha só, eu existo, eu queria falar isso. Eu não vejo como profissão, eu não vejo como assim que eu vou ganhar dinheiro com isso, não. É que, assim, como todo ser humano, por mais social que seja, todo mundo quer ser visto de alguma forma, né? Exatamente. E é isso. É. Por exemplo, o cast que a gente gravou sobre Benjamin Button tá saindo aí. Né, o que a gente gravou. Foi o último que a gente gravou. Ele vai Foi. sair, entendeu? Tá, Já. vai tá lá. É um conteúdo que eu gostei de ter gravado e tal. Ah. O do cinema também tá aí guardado, né? Algum dia sai. Que aí Não eu. podia estar. Mas o que eu vou fazer daqui pra frente é isso, cara. Se eu for gravar alguma coisa, eu vou te chamar. Sim. Claro, vou falar, sempre, eu vou assiste, tentar sempre. vou te chamar, né, porque eu gosto de conversar com você, né, e tal. Uhum. Vou te chamar e vou falar assim, ó, assiste o filme, mas não pesquisa nada. Não pesquisa nada, não pesquisa sinopse, diretor, não pesquisa porra nenhuma, entendeu? É, vamos conversar sobre o que o filme tem a dizer, sabe? Uhum. Então, se a gente vai assistir aí o que eu te indiquei, um Amor Bandido, se a gente vai falar sobre um Amor Bandido. Ah, eu assisti. Você assistiu? Assisti então, aquele então. 12 anos de escravidão também. É, e então, assisti o Brasileiro Via Láctea. É, esse eu não lembro, não. Mas se a gente for falar de Amor Bandido, então vamos falar sobre o amor. Uhum. Vamos falar sobre você confiar em alguém, assim, que boa. Tem no menino, sabe? Vamos falar sobre criança. Vamos falar sobre temas que o filme fala. E vamos usar o filme como exemplo. Mas sem essa coisa de ficar na pauta, de apresentação, de essa coisa aí. Claro. A gente, tipo assim, a gente tá conversando aqui agora, né? Desde uhum. das 3 e pouco aí. Se a gente pega, verdade, se a gente pegasse esse, se a gente pegasse esse áudio e colocasse, ficaria um podcast. Com certeza. Entendeu? Porque com o que a gente, certeza. Porque o que a gente falou aqui não é pautado, cara. Não existe pauta. É natural. É natural. É sincero. Entendeu? É uma coisa que é, né? Simplesmente pelo fato de ser, né? Ô, Sandro, eu vou saindo aqui. Tranquilo, eu vou tomar um café também aqui, vou escutar meus pais bêbados reclamarem. Uau. Depois, à noite, a gente se volta, então. Beleza, se você for entrar. A gente conversa aí. Beleza, então, é cara. Isso aí, cara. Falou. Valeu. Adorei o papo aí. Tu também, cara. Certinho. Valeu, e... abraço, tudo cara. De bom, hein? Você também, cara. Falou. Tchau.